fatais. Um novo ciclo de revoltas e preconceitos sexuais. Mas tô à margem disso tudo, desse mundo escuro e sujo.